O mundo está perdido, agora é cada um por si. Pouco de dia de humanidade acabou de se extinguir. Assim como os animais ameaçados de extinção, o ser humano vai pro mesmo caminho sem direção. Corações estão gelados, impossíveis de serem mudados. Está do jeito que o diabo gosta, essa é a verdade. O fato é que todos nós permitimos o acontecido. O que ontem era absurdo, hoje já é esquecido. A mudança, a maldita metamorfose que acontece a cada geração que nasce, o lado do bem enfraquece. Me diz quem é que esquece, é só quem sofre o ato. A família é destruída depois do assassinato bárbaro. Vão ter que aprender a conviver com isso. O culpado já está preso, mas não cicatriza o coração ferido. Agora a morte que está falando por mim, me obrigando a escrever sobre ela, pois a mesma quer que seja assim. Não sou ninguém pra contrariar um anjo, ainda mais quando mesmo vai me levar de volta pro meu âmbito. Se não acredita, aí já não é minha culpa. Como também não tenho culpa se sua família não te deu cultura. A poesia que representa o lado do medo, eu não faço apologia à moda, pois prefiro ser eu mesmo. A cada ano que se passa, veja a destruição. A consciência vai pro espaço, no seu lugar reina a maldição. Vocês abriram a porta involuntariamente, quando os mesmos acharam graça da criança que era irreverente. A atração naquela festa infantil atraía um olhar distante no instante que a viu. O resto todos sabem, não precisa de relato, é só ligar sua TV mais uma vez, dá razão no que falo. Vou prosseguir aqui batendo na mesma tecla. Vim aqui pra te agradar, então minha verdade é essa. Eu não vou dar muito tempo pra que tudo aqui acabe. Uma década é muito pra que tudo aqui desabe. E vira escombros misturado com sangue e ódio, desrespeito, pornografia, eu acho que isso é óbvio. Hoje tudo é tido como normal, até que todos abominavam, agora se tornou banal. Até quem deveria te ajudar a sair da fossa, agora também está ajudando e virando massa de manobra. Foi tudo combinado, aquele homem na cadeira de rodas, e todos pensavam que foi milagre, que foi Deus fazendo mais uma obra. Se aproveitam da ignorância do povo, é um círculo vicioso onde tudo acontece de novo. Desde os tempos antigos é que se tem lembrança, isso sempre acontece, a indústria da falsa esperança. Não sei se você entende a linha do meu raciocínio, estou falando como tudo mudou desde o início. Respeito, reverência, ajuda, famoso amor ao próximo, são coisas enterradas, agora são todos fósseis. Estão perdidas em algum lugar do tempo, onde você não pode voltar nem no próprio pensamento. O cenário está montado, todos agora são personagens, passageiros rumo ao abismo, todos aqui já tem passageiro. Todo mundo está indo pro mesmo destino, até quem se julga inocente vai ter o nome escrito no pergaminho. Vai ser julgado e culpado pela cumplicidade, viu o erro e concordou apenas virando a face. Se você acha que é certo, então prossiga. Se você acha que ficar calado é a alternativa, está se juntando aos que você tanto odeia, cometendo o mesmo crime passivo de ir pra cadeia. Use a sua maldita massa cinzenta e comece a ter atitude antes que sua morte seja sangrenta.